Te entreguei minha vida, confiei, deixei tuas mãos. Pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão. Boa noite! Mais uma vez quebrei a cara. Você me demonstrou seu bonito de momento, pegando e ainda mais brincou com meus sentimentos. Agiu assim, prometendo céus, dizendo que me ama. E aí, quando chego da rua, eu sinto seu cheiro quando você me toma. Veja a mentira estampada em sua cara. Mais uma vez quebrei a cara. Você me demonstrou ser mulher de momento, pegando e ainda mais brincou com meus sentimentos. Por quê? E aí, gente? Quem tá tomando cana aí? Quem tá tomando cana? Quem tá bebendo? Eu tô bebendo desde cedo, meu filho. A partir de agora, você vai curtir o melhor show de brega da sua vida.